Eu vou doar pra quem quiser. Não tô nem aí. Eu vou doar pra quem quiser. Não tô nem aí. É, Alô, galera. Alô, galera. Alô, você. Alô, você. Vamos cantar. Vamos cantar. O ABC. O ABC. Depois do A, vem o B, vem o C, vem o D, vem o E, o F e o G. De quê? Garantido, meu boi campeão. Garantido, é só emoção. Canta a galera da faixa pro mundo inteiro o nosso refrão. Lelele, lelele, lelele, lelele. A de amor, B foi bumba, C é coração, D é devoção, é emoção. F é foguete, é fogueira, é famoso e o G é garantido fazer beabá. Garantido.